Batucada na floresta, a galera despertou. Mexeu com a juventude animada e logo se organizou. A turma da floresta vem chegando querendo apresentar a festa, o talento no esporte e a beleza do lugar. Copa da Floresta, alegria que faz bem, a nossa reserva querendo mostrar também, ver que nossa gente da floresta também tem o seu valor. Quero alegria pulsando no coração, e nesse momento carregado de emoção, o som que estava preso na garganta de repente ecoou. A festa que mexe com nossa gente, me chama pra lá que eu vou. O som da batucada na floresta, a galera despertou. Mexeu com a juventude animada e logo se organizou. A turma da floresta vem chegando querendo apresentar a festa, o talento no esporte e a beleza do lugar. Copa da Floresta, alegria que faz bem, a nossa reserva querendo mostrar também, ver que nossa gente da floresta também tem o seu valor. Quero alegria pulsando no coração, e nesse momento carregado de emoção, o som que estava preso na garganta de repente ecoou. A festa que mexe com nossa gente, me chama pra lá que eu vou.